que veio em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está chegando o tempo, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vem aí o maior evento da história, vai abalar todo o universo. O que esse evento vai causar? Nesse dia não haverá pobres e nem ricos, não haverá feios ou bonitos, só os santos vão participar. Tudo preparado está, o grande dia vem, a trombeta vai tocar, o noivo vem, vem pra buscar sua noiva, que tanto deseja o retorno do rei. Tudo preparado está, o grande dia vem, o meu nome vai chamar, o seu também. Vem coroado de glória, todo majestoso. Não vou ficar aqui, meu alvo é o céu. Tem festa preparada pra quem aqui for fiel. Não vou. A glória se abrindo e uma voz dizendo: bem-vindos à glória. A cidade toda iluminada, toda preparada pelo Rei da Glória. Um coral de vozes infinitas adorando a Ele, que é o Rei da Glória. E a igreja para sempre lado a lado com o Rei da Glória. E as pontas do Cordeiro que foi toda preparada, organizada pelo Rei da Glória. Sua noiva tão sofrida, perseguida, mas venceu pelo poder que há no Rei da Glória. E prepare-se pra esse momento, pois esse evento está pra acontecer. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Hora de...